mas eu sei que errei. Fui cobrado e penalizado, porém não me abalei. Também sei que fui culpado, consciente no passado, no presente, reincidente, por vontade e acidente. Sempre digo não, mas acontece novamente. Magoei muita gente, mesmo sem querer. Da mesma forma, muita gente já me fez sofrer, sem saber. Saí no prejuízo várias vezes, que paguei pra ver, pra ter o que eu quero. Ninguém tem que perder, mas se for uma disputa e alguém tiver que vencer, que seja eu, sem nenhuma hipocrisia. Tudo bem, se não acontecer, não vivo de fantasia. Ironia do destino é um destino sem ironia. Um brinde com champanhe, uma dose de melancolia. Ria, sempre que tiver vontade. Chore, quando houver necessidade. Olhe e enxergue a maldade, mas nunca deixe de aproveitar a oportunidade. De pedir perdão, estender a mão, quando fizer o bem, faça de coração. Tantas coisas que criei foi pura ilusão. O mundo é selvagem, mas o mal é opção. Quantas vezes não pensei, tantas coisas que criei, nem todas foram boas. Mas não foi por maldade. E mundo selvagem, mas não sou feliz. Quantas vezes não pensei, tantas coisas que criei, todas foram boas, mas não foi por maldade. E mundo selvagem, mas eu sou feliz. Errei, não foi por maldade. Eu sei, quando tropecei, me machuquei. Ninguém é perfeito assim também. Acontece toda vez. Toda vez que eu olho, toda vez, toda vez que eu penso, toda vez, toda vez que eu falo, toda vez, sempre acontece comigo assim. Eu viajo no tempo enquanto a vida passa. Quando fico parado, não consigo nada. Quando saio pra rua, quero voltar pra casa. A vida nunca me deu nada. De mão beijada, também já errei. Já deixei falha, o egoísmo deixei. Não cabe na mala, uma pessoa feliz, às vezes cansado. Corro pra luta, eu nunca fico parado. Todos temos talento, somos capacitados. Não deixe seu talento encostado, enferrujado, jogado de lado. Não serve pra nada, nada, nada, nada, nada. Com instrumento quebrado, comandando o som. Peço que é bom, pode me escutar. Se você tem o dom, todas as vozes juntas, pois somos irmãos. Não importa a cor, nem religião. A união desfaz a guerra. Peço paz na terra, peço paz pra você, peço paz pra mim. Enquanto eu tiver bandas, vou cantar assim. Sim. Quantas vezes não pensei, tantas coisas que criei, nem todas foram boas, mas não foi por maldade. Que mundo selvagem, mas não sou feliz. Quantas vezes não pensei, tantas coisas que criei, nem todas foram boas, mas não foi por maldade. Que mundo selvagem, mas não sou feliz. O homem nasce, cresce, adquire experiência. Minha evolução na terra, rápida como a ciência. Onde errar é humano, insistir é burrice. Capacidade todos temos, temos que correr atrás. Somente quem é parasita não consegue ser capaz. Aqui a fé formou meu sentimento lírico. Posso ser excluído, mas eu não sou pobre de espírito. Eu errei, assumo. Não foi por maldade. E o que mais me dá prejuízo é sentir tua saudade. O tempo passa, passa a vida e a hora não para. Não se arrependa na vida porque isso não é a cara. Não vai ficar perdendo tempo viajando na balada. E nem subir na vida fazendo os outros de escada. Fuga no rosto é sinal de amadurecimento. Pois as desperdiçadas são jogadas ao vento. Pela batalha que finda, o amanhã que nascerá. Se pela fé caminhar, só frutos bons colherá. Quantas vezes não pensei, tantas coisas que criei, nem todas foram boas, mas não foi por maldade. Que mundo selvagem, mas não sou feliz. Quantas vezes não pensei, tantas coisas que criei, nem todas foram boas, mas não foi por maldade. Que mundo selvagem, mas não sou feliz. Quantas vezes não pensei, tantas coisas que criei, nem todas foram boas, mas não foi por maldade. Que mundo selvagem, mas não sou feliz. Quantas vezes não pensei, tantas coisas que criei, todas foram boas, mas não foi por maldade. Que mundo selvagem.